mundo! No pezinho, no pezinho, no pezinho, no pezinho, no pezinho, no pezinho, no pezinho! Girou! Vai! Oh! auge do Bob! Alô, Caio, alô, Franciel, minha equipe, Charles! Olha o Charles, garoto! Olha o passinho do jamaicano! Pina, pina, quando os manos bota pé, bota, bota, bota pé, bota pé, bota pé, bota pina, pina. É buque, buque, buque, buque, buque, buque. Vem cá, jovem menino! Vem, vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Mostra a cinturinha, mostra a cinturinha, mostra a cinturinha, mostra a cinturinha, mostra a cinturinha! Mostra a cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha, cinturinha! Da gente lá na cidade de Baião. E dia 31 agora de agosto. Eu sou safadinho que jogou na parede. Festividade de São Raimundo lá em Baião. E o Pop Live na festa tradicional do glorioso São Raimundo em Baião. Galera de Cametá, galera de Mocajuba, galera da região, toda convidada, meu irmão. E só quem já amou nessa vida, bota o bracinho pra cima, só quem já amou. Esse é o show do Águia. Ah, aquela menina sentada ali. Sei. Olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente naquela. Vamos lá, galera! Tô sem graça vendo o presente. Abração, meu amigo Luiz. Lá no restaurante Bom Jesus. Jesus. Alô, Luiz, sempre ao nosso lado, sempre marcando presença. Jesus. E sempre ao lado dos bons. Contigo. Grande amigo, grande parceiro. Aquele abraço pra você, Luiz. Do Bom Jesus. Cuida! Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim. O que você jura pra ela, você vai cumprir. Parceiro Caio, ele nosso amigo Franciel, estão comemorando seus aniversários hoje aqui com a gente também no Pop Brasil. Obrigado, viu, Franciel, valeu, Caio, nossa equipe Xerox. Agora quem tá solteiro aí, joga o bracinho direito pra cima, galera que tá solteira. E quem tá muito feliz essa noite, bota o bracinho pra cima. A torcida do Paysandu joga a mãozinha em cima. A torcida do Clube do Remo faz barulho. É Pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. A gente, obrigado, viu, meus maninhos? Os nossos ousados do Pop também estão aqui frente a frente. Obrigado, viu, meus ousados? Ousadia e alegria! Patrãozinhos, Gabi e Raí, aquele abraço pra vocês aí, Juninho com a gente. Alô, Gabi, alô, Raí. Família Fura Olho, do Bom Jardim, Ted Maicon, o lugar do som, o som que lhe dá valor. É o Pop. Obrigado pela energia positiva. Positiva, positiva. Wiggle, wiggle, wiggle. nosso parceiro Bernan, também tá aqui na área, Correia, doutor, doutora Melina, né? Um grande abraço pra vocês aí, valeu! Olé no meu Itai, delícia chega mais, aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão, é que delícia pra fazer. É o doutor Bernan, Correia, e também doutor Melina, aí com a gente, viu, mano? Maninho? Juntinho, Gustinho, no Sumo Pop Live! E a Super Fortaleza! Eles não morrem nunca, meu irmão! Representado aí pelo João Pedro! Jamais serão esquecidos! Douradinho Live, Paulo Maia! Jamais aqui no Pop! Levante as mãos e faz um S. E aí? Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Vai começar! Aqui com a gente toda a família Skyloff desde cedo, a galera aqui curtindo o Pop de Montão, meu amigo Lucas Pop, Cometá, o Anderson, o Endinho, a advogada Jamile também, Jamile Nunes, o Rômulo, Josi Nunes aqui com a gente. Obrigado, hein? Vou botar só pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar. Equipe Monster também aqui com a gente. Obrigado, rapaziada. Alô, Layara, um grande beijo pra você. Xerox e Live! Direito pro céu, quem tá tomando uma? Não faz melhor, bota a latinha pro alto! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Aqui com a gente, galera de Barca Arena, meu irmão. Alô, Layara Alves. Um grande beijo pra você e toda a galera aí. E aí, que ficou pra d'água? Joga aí a latinha que eu quero ver. Vamos tomar todas hoje em que é metade que é Pop Live. Cobra d'água, alô, meu amigo Luiz Maicon Júnior, o Marquinho Mix também com a gente, ele abração também aí, ao amigão João Batista, o Pajé, ele amigo Júnior também, a Vitória Silvani, todo mundo aqui no live, live, live. Joga a bundinha pra mim. João Pedro, da Super Fortaleza, daí com a gente, o Matheus, o David. No primeiro eu vou subir. Parma e o Neto. Eu vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica, pica, quica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Quica em mim, pereca. Sarra em mim, pereca. Pula em mim, pereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, pereca. E o nosso amigo Binga Pau lá de Baião, aqui do ladinho da gente. Ô Binga Pau, um abraço pra você aí. Você também, o Fabrício Buda. Meu amigo Saulo Bo Dana também! Dia 31 estaremos aí em Bahia! É o bonde das maravilhas, se não gosta sai voado. Alô, Kio! Amigo Paulinho e a GDG também já na área. Eu fico de lado, eu fico de costas, te olho por baixo. É o bonde das maravilhas. Nosso grande amigo, parceirão, irmãozinho, Luiz. Tá no restaurante Bom Jesus, tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado pela recepção, Maninho. É com o Playboy, tá na área, meu irmão. O Vitor também, você já viu o Vitor? Eu fico de lado, eu fico de costas. E é mais uma fronteira, e que fronteira, viu? Ele juntamente também com a minha amiga Tati, meu amigo Vitor, o Vitinho do Bob. Ele, minha amiga Tati também. A nossa gatíssima Luan. Aí com a gente. Fala, Menezes. E o nosso Playboy também. Agora sim, mais o que muda. É o bonde das maravilhas. Se não gosta, sai voado. Eu fico de frente, eu fico de lado, eu fico de costas. Te olho por, te olho por, te olho, te olho. Let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a fire, yeah, we'll get back. Super Pop! Bora, Mordão! tecnologia. É alto astral. É modernidade. É o pop. Olha a luz. Olha a luz. Olha a luz acelerando, acompanhando. Só quem tivesse solteiro aí que jogasse a mãozinha pra cima, assim, ó. Só quem torce pro Flamengo! Hoje, gente, a festa continua. Fala aí, embaixada de samba, não posso me abofinar. Tem banda Caferana, Melodia e Thiago Costa. A todo mundo convidado, viu? Continuação aí do aniversário aqui do Bloco Melotu. É mais uma do Martins Eventos. Are you sure you're ready for this? Aniversário do Bloco Melotu, 12 anos. Obrigado a Serpa, Tijuca, a Draft Cerveja, Tijuca. Obrigado a galera do Açougue Colibri. Alô, Vavá Almeida, Ótica Borges, Beat Contra Informática, Restaurante Bom Jesus. Obrigado, meu parceiro Luiz. Obrigado mesmo. Vamos tomar uma aí, viu, Maninho? Obrigado também a galera do Hotel Amazônia. E obrigado também à diretoria do Bloco Melotudo. Esse bloco em 2016 vem live, vem live, vem live, galera! Diretoria aí, o Miller, James, o Neto Braga e o meu amigão Martins Eventos. E a gente passa na vida assim, ó, momentos em que sempre tem alguém que passa em nossas vidas, deixam saudades, e aí depois querem tirar com a cara da gente, querem sacanear com a gente, né? É que você ainda tem coragem de falar comigo, além de não ter coração, não tem juízo. E joga essa mãozinha pra cima assim, eu quero ver! Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Como é que é, Tadjo? Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber o quê? Quer saber? Faz o balé! palmas pra você. Você merece o título de pior. Jogue em cima. Aniversário hoje do Ludimor! Carnaval de Salvador tem safadão! Bloco Pirraça, circuito Marrondinho! Como é que você ainda tem coragem de falar? Pelou tudo, meu irmão! Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, tem que pedir pra voltar. Vai! Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou o quê? História no poço sem fundo. Meus assados, o Bob e o Zadinho. É sonho que eu sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você. Avisa que eu cheguei. Grande amigo Ada aqui com a gente. Aquele abraço, família ADA. Aquele abração especial. ADA junto com a gente. O Chico Sono Pop Live, simbora. E vai girando, vai. Ouro dentro do quinato, e tem Armani Black. Perfume de um azul, e tem batom. Tem maquiagem, e só pra retornar. E na pop, é pra mim, olha pra você. Tô na pop, sem arrepina, bobão, empina, empina. E pega na pop! Sensação, vambora, vambora, vambora, vambora. E meu nome é Safadão. Agora bota o meu CD pra tocar no paredão. Oi! E na pop sem alimento, bobô. Tô na pop sem alimento, bobô. Deixa pra cá, senhor. Mais um pouquinho. Sai, sai, sai, sai. Dá-lhe meu pop live. Um abração especial, meu amigo Wellington. Grande Wellington Betran. Amigo nosso de velhas jornadas, alô Wellington. Você chega aqui com a gente, viu, Maria? Tô sem limite no decote da novinha e ela mexe. E vem aqui, vem pro meu colo. Hoje eu tô... E quem tá afim de tudo hoje? Hoje é no chão. Você quer luz, quer sentir tesão. E hoje eu tô. Dia de diversão. Vitória, o rabo quer levar pra cima. E eu sou. Pra cima! Da cama pro colchão, eu também. Nosso amigo xerife, vem com a gente! Vem, equipe! De promoter do Águia de Fogo Super Pop, equipe de promoções e eventos do Pop Live! Aqui no nosso ladinho, um abraço a você, xerife! Juntinho ao nosso lado! Alô, Martins, é vindo! Só quer saber de festa no meio da putaria, viva bagaceira! Ela quer sentar! Didizio, Didizio! O trompetinho do Galeguito! Toca, meu filho! Coisa fina, o baile rola e ela desce. Logo aqui, viva a bagaceira. Hoje eu tô botão. Rodrigão, não é, Rodrigues? Olha o gato mestre lá de Castanhal também aqui com a gente. Obrigado, gato mestre! Vem, ela mexe as estilosas. Vem pro meu colo, vem, Aline. Hoje eu tô botão. Para de ralar no chão. Você quer luxo, quer sentir tesão. E para minha diversão. Vitório Rave quer levar Bosco! E eu para mim esse amor vai da cama pro colchão. Eu também sou bagaceiro. Se acha que é bonito, ele rabe e quer tapinha. Ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, paredão, maninho Moss. Meu corpo quer dançar, carinha de safado e quer levar. Moça aplaudir! Ela quer sentar. Só quer saber de festa no meio da putaria. Eu vivo a bagaceira. Queiroz! Teu corpo quer dançar. Carinha de safado e quer levar. É o maior do Brasil? Paredão, Maninho Moto? É claro, é lógico. Manoelzinho! É Mel Zedek! Tu! O show do Pará está aqui. Novo Super Pop. Mas o que a gente gosta é disso aqui, ó! É pra curtir, é pra dançar. Tá ali meu Pop Live. Manda 007. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor. Então, a galera de Marituba, lá na rua Tocantins, galera da rua Tocantins de Marituba, marcando presença aqui no show do Pop Live. Valeu, galera! Até parece impossível. Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. E a boquinha? A boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha. Que as duas estão fazendo tão sozinhas. Ai, ai, ai, boca minha. Manda 007. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil. Deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei no seu ouvido as frases de amor que não vale nosso comentou. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu... Pra dançar agarradinho, vai! Oh, oh, oh. Grande Pedro, Hotel Amazônia. O Baé, cabeleireiro. E a sua esposa, Alessandra. Escreve aí. Chego em casa, dou de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Pop! Que eu tô tentando enganar. E é só você fazer assim. É o Pop. Eu volto. E é só você fazer assim. Que eu volto. Que eu nosso amigo Josias. E também o Big Apau. A Ilana Menezes, a equipe Sim. Monster lá de Baião. Dia 31 de agosto, Super Pop em Baião. É feriado na cidade, galera! Talvez, alô, Vitor! Alô, minha amiga Tati! Alô, meu maninho Playboy! Alô, Luana, beleza? Para continuar. É só você fazer... Pop! Pra poder falar que eu volto, é só você sorrir. Que eu volto, é só... E a moça família, alô Caio, alô Franciel, alô Charles, como é que é? A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi. Nosso parceiro Augusto, bizarro. Aqui com a gente também. Eu juro que nunca saque. Saque, Tiquinho, Dinei, Trigo, Vigo, Paulinho, Gil, Hernanda também. Um grande abraço para vocês, toda a galera aí da Nova Cametá. Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu rosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem, eu vou pros braços de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. Meu amigo Laurinha Barra, dos Kids, lá de Macarena. E a Nayara Alves também. Alô, Laurinha! Um abraço Pop Live pra você. Você vem com jogue, eu sou dependente de você. E o Pop vai detonando, a galera vai dançando. E no nosso ladinho aqui, meu amigo Martins Eventos, parceria aí montada com o Bloco Melotudo. Agora é live, Martins. Eu te amei. Alô, Miller James. Alô, Neto Braga. Alô, meu amigo Luiz do Bom Jesus. Amigo, parceiro Fernando! Segurança Fernando! Obrigado pela recepção, viu, maninho? Valeu pelo carinho, garoto! Ao doutor Fernando Correia e também a doutora Menina! Aqui com a gente! Esses nomes são fortes, viu? Nome forte aqui que é metade! Doutora Menina! E o meu amigo Fernando Correia! 007! Vai Diego, vai Diego! Te amei de verdade, Valeu, meu amigo Kio! O Paulinho! GDJ, meu irmão aqui na área! A verdade é a GDG, né? GDG! É o Águia de Fogo!